Uma boa noite a todos. Certamente o Espírito Santo vai aquecer o coração daqueles que vieram aqui essa noite numa noite chuvosa e fria. Bom, essa noite nós vamos conversar sobre algo que é bastante interessante e importante. Como andar de forma digna do chamado que Deus nos fez. Então, vamos abrir a Bíblia? No livro de Efésios, capítulo 4, versos 1 a 3, onde nós vamos encontrar algumas exortações e revelações da palavra de Deus para nós, que certamente hão de nos guiar nessa caminhada digna da vocação do nosso chamado, com o qual Deus nos chama para a experiência da salvação. Então, Efésios 4, versos 1 a 3, vamos orar a Deus então, com a palavra de Deus aberta, para que Ele fale ao nosso coração. Senhor Deus eterno, Tu conheces as nossas necessidades, Tu conheces quem somos, por que somos, e assim estamos diante de Ti para Te pedir que o Senhor nos guie nesse momento ao estudarmos a Tua Palavra. Que muito acima de uma teoria possamos encontrar aqui a Tua verdade e assim nos preparar para, de forma cada vez melhor, mais íntima, mais profunda e mais sincera, andarmos de forma digna do chamado que Jesus Cristo nos fez para a nossa salvação. Que a Tua graça fale ao nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O apóstolo Paulo, no meio da sua explanação a respeito da verdade de Deus na carta aos Efésios, roga para a igreja em Éfeso e, como extensão a cada um dos cristãos, que andem de forma digna da vocação com a qual foram chamados por Deus. Nesses próprios versos já estão contidas as informações que nos ensinam o que isso significa. E a primeira delas é a humildade. A humildade é a correta percepção de si mesmo. Nenhum pecador, por mais vencedor contra alguns pecados já tenha sido, pode se exaltar de ser grande coisa nesse mundo. Não importa se é pastor, se é pregador, se batizou 1 milhão de almas ou mais do que isso. Ninguém deve ter uma noção muito elevada de si mesmo, pois todos nós conhecemos os nossos pecados, a nossa pequenez diante de Jesus Cristo, que realmente esse deve ser exaltado. Esse deve ser louvado, reconhecido, adorado, não só dos homens, mas dos anjos em todas as partes desse universo de Deus. Então, a humildade é a primeira característica ou prerrogativa através da qual nós poderemos andar de forma digna do nosso chamado. Paulo vai adiante e ele fala sobre a mansidão. A mansidão é a correta relação de uns para com os outros enquanto seres pecadores. Eu tenho muitas falhas, e se Deus perdesse a paciência comigo, ai de mim. Se Deus tem paciência comigo e me trata com mansidão, quem sou eu para negar esse mesmo espírito aos outros que também falham e precisam de misericórdia, de mansidão, no relacionamento de uns para com os outros? Então, aqui também está uma característica muito importante. Mais adiante, Paulo vai dizer que nós precisamos de longanimidade. Longanimidade é uma característica muito interessante, que, na minha opinião, é sinônima de perseverança. O livro de Hebreus, capítulo 10, vai dizer com todas as palavras: tendes necessidade de perseverança, pois aquele que há de vir virá e não tardará. Essa é a verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus também diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui também está uma característica. Se você quer viver de forma digna do chamado cristão, seja uma pessoa longânima, paciente, que persevera nessa caminhada, que não é fácil, que é um caminho estreito, mas que conduzirá a Jerusalém Celestial. Bom, uma outra informação do que significa andar de forma digna do nosso chamado é suportando-vos uns aos outros em amor. No nosso mundo, o verbo suportar adquiriu conotação pejorativa. E alguns usam esse mesmo verso para dizer: olha, eu tenho que suportar aquela pessoa. Não é nada disso, nada mais longe da verdade. Suportar, no sentido mais etimológico da palavra, é dar suporte. No momento em que seu irmão vai cair, você se coloca como aquele que dá o suporte para que ele não caia. Movido pelo amor com que nós devemos amar uns aos outros, pois essa é a lei, não é verdade? Desses dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo, dependem toda a revelação de Deus. Portanto, suportar não é essa noção pejorativa do vou te suportar, vou aguentar a sua presença. Muito pelo contrário. É em amor ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Depois ele fala uma informação interessante, né? Para a gente se esforçar de forma diligente por preservar entre nós a unidade do Espírito no vínculo da paz. Interessante, né? Essa coisa de se esforçar pela paz. O pecado machucou tanto a humanidade que não é um contrassenso você pedir para as pessoas se esforçar para viver em paz, porque isso até isso para elas é difícil. E eu não preciso ensinar para vocês isso, vocês têm essa experiência na realidade de vida de vocês mesmos, no trabalho, na escola, na igreja, na família, em todos os lugares. Nós temos que nos esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz uns com os outros. Aprofundando essa noção, a Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de você, viva em paz. Bom, tudo isso faz parte de uma vida digna do chamado ao qual Deus nos fez. Deus nos chamou para a humildade, para a mansidão, para uma vida paciente, longânima, que suporta, dá suporte aos outros em amor, que preserva essa unidade do Espírito Santo em paz. Mas compreender esse chamado envolve um pouquinho mais do que isso. Nós vamos voltar no livro de Efésios, agora o capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 3 a 9. Eu gostaria de ler a carta aos Efésios inteira com vocês. Essa carta é fantástica. Infelizmente, pelo tempo, nós não temos toda essa disposição e vocês iriam se cansar, né? Então vamos ler alguns versos. Então, Efésios 1, versos 3 a 9. Olha que informações interessantes. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Paulo é um homem interessante, né? Poético e conceitos absolutamente enormes em poucas palavras. A primeira coisa que eu gostaria que vocês reconhecessem é que o nosso chamado ao qual nós devemos andar de forma digna envolve que a gente reconheça que o que Deus fez por nós, em nosso favor, é maior do que a gente, é fora da gente. Porque a Bíblia diz assim, que Deus nos abençoou, não foram com poucas bênçãos, poucas e mirradinhas bênçãos, não. Ele nos abençoou com toda sorte, com todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A gente lê isso aqui e eu creio que nenhum de nós tem a dimensão correta e exata do que isso significa. Em outro momento dessa mesma carta, Paulo vai dizer que Deus fez com que a gente se assentasse nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros que ainda viriam, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, versos 6 e 7. Então, olha que interessante. Deus fez tudo isso por nós, uma graça maravilhosa que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Em Cristo, acima de nós, acima do universo. E Ele fez isso não foi porque a gente mereceu, muito pelo contrário. Essa decisão de Deus, ela foi unilateral. Foi Ele que decidiu e acabou. Foi porque Ele decidiu nos escolher. E essa escolha é incompreensível. Porque não há em nós nada que corresponda a merecer tal graça, tal bondade, tais bênçãos espirituais em Cristo. E Ele nos escolheu para quê? Para que pecadores se tornem pessoas santas e irrepreensíveis diante dele em amor para todo o sempre. É um propósito tão grande, tão absurdo da perspectiva humana, que nós só podemos louvar a Deus porque Deus é fantástico no trato conosco. Pecadores como somos, ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Essa realidade, ela só pode se concretizar porque nós fomos adotados na família de Deus. Não filhos legítimos, mas adotados por meio de Cristo. E isso significa várias coisas, dentre elas: sem redenção, todos estaríamos perdidos. Se Deus não perdoasse o pecado da humanidade, ou não perdoar o nosso pecado específico, nada disso poderia se tornar realidade. E isso é muito importante a gente reconhecer. E a Bíblia diz, nós lemos aqui, que Ele derramou essa graça abundantemente sobre nós. Se a graça de Deus não fosse abundante, ela não seria suficiente. Porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que a graça tem que ser tão abundante, fora de nós, acima do universo, acima de nós mesmos? Porque o nosso pecado é abundante e, infelizmente, essa é a realidade. Agora, nessa relação onde Deus nos escolhe, nos abençoa, nos dá o perdão, a redenção, Deus nos revela o mistério da sua vontade. Interessante a expressão que Paulo usa para descrever isso. E que mistério é esse? Bom, mais adiante o apóstolo vai dizer: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2, verso 1. Então, essa é a primeira revelação do mistério de Deus. Ressuscitar mortos. Mortos para o amor, mortos para a fé, mortos para o louvor, mortos para a sinceridade, mortos para o trabalho missionário, mortos para a vida. E Deus, na sua vontade, no seu propósito, escolheu dar vida a essas pessoas. Depois, Deus escolheu transformar aqueles que estavam perdidos. E perdidos por quê? Porque seguiam as inclinações da carne, faziam a vontade dos pensamentos, que resultam em ira. É o que o capítulo 2 nos vai dizer. E por que que esses pensamentos e essa carne vai suscitar a ira de Deus? Porque ela está corrompida de pecado. E é por isso que quem foi chamado por Deus foi chamado para reconhecer um único caminho para Deus, que é Cristo. Um único caminho. E ninguém vai ao Pai senão por Cristo, por Ele. Não há outro. E nesse ponto da argumentação, Paulo chega aos famosos versos 8 e 9 do capítulo 2. E vocês conhecem possivelmente de cor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. O nosso chamado é para salvação, e essa salvação nunca veio nem nunca poderá vir de nós mesmos. Se dependêssemos de nós, salvação não seria o destino. Então, andar de modo digno da nossa vocação nunca significou transcender a necessidade de sermos salvos pela graça. Nunca. O que eu estou querendo dizer? Muitas pessoas usam esse tipo de texto, ande de forma digna. E algumas das implicações que algumas pessoas ensinam com isso é: Jesus perdoou o seu passado, agora se trate de viver certinho daqui para frente. Porque senão, olha, cuidado, viu? Satanás vai te vencer, o pecado jaz ali na sua porta. Isso tudo pode ser verdade dentro de um contexto que nós somos inclinados ao mal e se não nos cuidarmos, podemos nos perder. É verdade. Agora, viver de forma digna da nossa vocação é reconhecer que somos salvos pela graça, isso não vem de nós, e isso é reafirmado na nossa experiência diária todo dia com Deus. Todo dia, a cada momento. Essa é a verdade. Andar de forma digna da nossa vocação significa reconhecer esse fato de forma absoluta. Nada podemos acrescentar para a salvação de nós, seres humanos, pecadores. As próprias boas obras que se seguem, verso 9, que foram de antemão preparadas por Deus, são resultado da salvação e nunca fonte de justiça própria. Jamais. Reconhecer isso é a única forma de andarmos de forma digna do nosso chamado. E a partir daqui, Paulo vai nos explicar o que é andar de forma digna, de forma ainda mais exata para que a gente não erre, para que a gente não mal entenda. E ele vai fazer isso contrastando os cristãos com aqueles que não andam de forma digna do chamado que Deus fez no Evangelho. Efésios capítulo 4, nós vamos ler os versos 17 a 19. E agora o apóstolo vai nos ensinar por contraste o que é ser fiel, que é o quê? Fazer diferente do que esses homens aqui fizeram. E a Bíblia diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis, não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem todo tipo de impureza. O apóstolo vai contrastar aqueles que devem andar de forma digna do Evangelho, de uma classe de pessoas as quais nós conhecemos muito bem, mas gostaríamos de não ter conhecido. Que são aquelas pessoas que vivem absoluta rebelião e desconsideração para com a verdade de Deus, a presença de Deus, a lei de Deus, a salvação que Deus fez e o céu que Deus preparou. E infelizmente esses são maioria, infelizmente. Primeira característica desse grupo, eles caminham, ou seja, eles vivem baseados na vaidade dos seus próprios pensamentos. O ser humano tem um potencial maravilhoso de pensar, mas separado de Deus, os seus caprichos, as suas imaginações, os seus sentimentos, a sensualidade, o orgulho, a arrogância, a prepotência tomam conta facilmente do coração das pessoas. Vaidade, preconceito, toda sorte de besteira que as pessoas pensam e sobre as quais elas constroem a vida delas. Ao olhar para esse quadro, o cristão tem que sentir repulsa e vergonha, porque um dia já participou desse mesmo espírito, indo para esse mesmo caminho. E infelizmente ainda se pega namorando essa realidade de vaidade nos próprios pensamentos. E mesmo que seja sob o disfarce religioso, isso acontece muito. Nós temos que estar alertas a isso. Depois, por que que essa realidade toma conta deles? Porque eles têm o entendimento obscurecido. O nosso entendimento do Evangelho, que seja teórico e prático da relação com Deus, é o que nos permite se afastar disso. Agora, quando a gente não tem disposição para entender o Evangelho, no espírito do Evangelho, com certeza o caminho vai ser outro, vai ser descendente. É interessante que no nosso mundo, as pessoas têm boa vontade tremenda para com as várias áreas do conhecimento. Elas estudam direito, elas estudam física, elas estudam química, elas estudam inúmeras áreas que são complicadas, que são difíceis, que exigem esforço para aprender e prática de exercícios, etc. Mas quando chega na hora de estudar a Bíblia, ah, é muito difícil, é muito estranho. Elas não querem ter 1% da dedicação que elas têm a essas matérias para entender a mensagem da Bíblia e colocá-la em prática. Pessoas que têm capacidades fantásticas de conhecimento, não são burros. O Paulo não está falando de pessoas burras. Muito pelo contrário. Pessoas que entendem muita coisa, mas de forma obscurecida espiritualmente. Nós não podemos permitir que esse espírito reine ou mesmo exista entre nós. Esse povo ao quem nós somos contrastados são alheios à vida de Deus. Uma imagem exata de uma realidade horrível, horrorosa. Pessoas indiferentes, têm preconceito contra Deus, raiva de Deus, ódio. E o caminho onde vai dar tudo isso? Resulta o quê? Num coração duro, ignorante, insensível, que obviamente depois de tudo isso vai se entregar ao pecado, para praticar com avidez toda a sorte de impureza. E aí você vai ver o quê? Dentro da vida humana, o que que prevalece? Mentir, adulterar, roubar, matar, falar mal, fazer fofoca, tudo que seja o quê? Inconveniente, errado e que traga as marcas do próprio Satanás. Impressionante isso, não é? Impressionante que a gente veja a realidade disso tudo na nossa vida, na vida daqueles que amamos. E nesse meio horrível, horroroso, Paulo vai nos dar uma luz e apontar um caminho diferente. Efésios 4, a partir do verso 20, é a continuação do texto que nós lemos, e diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, que procedem da verdade. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus não veio a esse mundo para nos deixar escravos dessa realidade do pecado da humanidade. Ele veio ensinar um caminho totalmente diferente, totalmente subversivo quando o pecado é a ordem, totalmente diferente quando o caminho largo é o comum, é o aceitável, é o normal. Não foi assim que Jesus nos ensinou. E ele reconhece que realmente o nosso velho homem, ele se corrompe segundo essas concupiscências, e é por isso que nós temos que tomar cuidado com a presença delas. Porque quando a mentira, a fofoca, a vaidade, o adultério ou qualquer outro pecado se torna comum entre nós, aí já não tem diferença entre um bar e uma igreja. E aí a coisa fica feia, feia de verdade. Então, Paulo vai dizer, e a gente entende essas coisas, o nosso velho homem se corrompe. Agora, por isso, para que a gente não morra de desespero, ele diz, mas sabe, o novo homem, ele se renova no espírito do seu entendimento, no contato com Deus, através do Evangelho, do Espírito Santo, da oração, do louvor, da prática da verdade, o nosso entendimento é possível de ser renovado, transformado, curado. E quando a religião deixa de conduzir essa realidade, ou de trazer essa marca, ela não faz sentido. Então, em novidade de vida, buscando perdão e comunhão com Deus, renovação do espírito do nosso entendimento. Se as coisas estão ruins, talvez elas não deveriam estar. E talvez se nós nos esforçássemos mais pessoalmente, elas não estariam. Então, quem sabe a corrupção que existe entre nós, infelizmente, seja muito culpa minha. E quando eu encaro isso, eu posso ser renovado. Pela graça de Deus, no espírito do meu entendimento, que vai conduzir ao quê? A uma renovação de prática, não só de teoria. Portanto, conhecendo a verdade, nós somos libertos, é o que a Bíblia diz. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. É um processo de fé em fé, de glória em glória, de adoração em adoração, de confissão de pecados em confissão de pecados, de transformação em transformação, até que sejamos a perfeita imagem do Senhor, que é amor. E aí vai fazer sentido. E aí vai ser bom. E aí vai ser uma igreja de verdade. E quando for uma igreja de verdade, aí vem chuva serôdia. Aí termina essa obra. Em cumprimento a isso, Jesus Cristo vai voltar. Porque esse evangelho será pregado no mundo inteiro. E então virá o fim. Vocês conhecem. Vocês sabem. E no final ele termina dizendo que para a gente se revestir desse novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão que procedem da verdade. Justiça que não é nossa, mas que nos é imputada, mas que nos é comunicada, que vem de Deus, mas que é considerada como se fosse nossa. Justiça de Cristo, justiça de Deus, mediante o Evangelho, para a salvação de todo que crê. Retidão que é o quê? Que é o fruto prático e real dessa verdade teórica, que não é baseada em teoria, mas baseada na verdade de Deus. Que tudo isso procede da verdade do ser eterno. Irmãos, Deus nos amou, já provou isso a cada momento, prova isso pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não permitirá que nenhum dos seus filhos sinceros pereça. Creia no Senhor, creia nas suas promessas. Permita-se ser renovado, eu quero permitir essa mesma renovação em mim. Jamais quem fala aqui da frente fala de cima, muito pelo contrário, fala do lado. Todos nós estamos nessa mesma caminhada, uns mais para frente, outros para menos, mas todos devemos nos ajudar, porque nós somos um só corpo, e um só corpo tem um só objetivo, andar na mesma direção, e não é na direção do inferno, é na direção do céu, onde nós habitaremos com Cristo para todo sempre. Eu sei que vocês querem estar lá, eu quero estar lá, e para isso só há uma forma, andar de forma digna da nossa vocação. Confiando na salvação só pela graça, mas pedindo a Deus que essa graça não seja infrutífera, que ela produza em nós humildade, mansidão, longanimidade, amor e em tudo que vamos preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz, e se você crê, diga amém. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus eterno e maravilhoso, obrigado pelo teu chamado de andarmos de forma digna na tua presença, santos e irrepreensíveis, e só faremos isso quando amarmos uns aos outros, Pai. Que o Senhor nos permita esse amor, que o Senhor coloque em nós esse amor, porque ele não vem de nós, e que assim nós possamos manifestar toda a humildade, toda a mansidão, toda a longanimidade, suportando-nos em amor e vivendo em paz uns com os outros. Que nada impeça a tua obra na nossa vida, a tua salvação, e que assim possamos também nos afastar de tudo que não vem de ti, para nos renovar segundo o homem que anda em justiça e retidão na tua presença. Que a tua paz nos guarde, que o teu amor nos salve, e que o Senhor estenda essa mesma salvação para a nossa família, Deus. Todos aqueles que amamos, que assim também o Senhor cuide de todas as nossas necessidades, Deus. Financeiras, familiares, pessoais, saúde do corpo e da alma. E que assim os sinais que o Senhor prometeu possam acompanhar o teu evangelho. Que a tua graça nos baste e nos dê uma ótima semana e uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.